Qual é o tema? Qual é o tema? Porra, tá escrito lá no grupo, velho. Como você passou o seu final de ano? É isso mesmo? Ah, tomando cu. Porra, que tema bosta, cara. Não quero abrir lá, cacete. A minha internet tá um cu hoje. Dá. Ai, ai. Nos confins do universo, existe um grupo mais delicioso de todos. O Super Amigos. Delícia, cara! Fala, galera! Estamos começando mais um Bem-Amiches! Hoje aqui na mesa de jogatina temos o peão Sigi. Yar! Na biblioteca com o candelabro temos o Ace. Boa noite! Direto de Vladivostok, Gary Bilbo. Morreu. É longe lá. Não. Tô vivo, porra. Tô vivo. É que eu esqueci o que eu ia falar de apresentação. Que merda. Então, tamo presente aí. Então fala oi. Não, não quero falar oi, eu ia falar... Ah, tu já estragou puta. Tudo, continua aí. Ah, então cala essa boca, sai. Fazendo bastante mímica aqui pra ser entendido, temos o Flammer. 6-6, porra, chupa! Hã? Não sei também, não entendi nada. E o rei do Resta 1, Sirvini. Isso aí, porque se Resta só 1 é porque ninguém deu moral, isso aí, galera. Você deu moral pro jogo, porque você tá jogando ele. Deu moral pro jogo, errado. Por isso que chegou, cara. Aí, vacilão. Então, galera, depois eu te ataquei com 35 e o Vladivostok tu morreu. Depois de a gente pensar bastante na pauta e não chegar em lugar nenhum, a gente resolveu fazer um podcast nostálgico. A gente vai falar sobre jogos de tabuleiro. Isso aí, garotinho, dente com pera, que só conhece videogame. Antigamente se divertia aí com tabuleiro de papelão, com dado, com peça de plástico. No meu tempo, então, a gente pegava frutinha, assim, pedrinha e fazia jogo de tabuleiro. Eu pego pedra e faço jogo de tabuleiro até hoje, cara. É, só que o jogo de tabuleiro com pedra não dura muito, né, cara? O Zwitch inventou o jogo de tabuleiro, cara. Uns 20 segundos. Então, vamos começar logo isso aí, galera. Começo bem natural. A gente, né, leva uns 10 minutos pra começar o podcast. Ah, no, nas minhas então, edições pô. Não, é sempre em seguida, porque eu nunca corto nada, cara. Um facãozaço o negócio. Então, galera, quem quer começar citando aí um jogo de tabuleiro que achava foda? Ah, vou começar no clássico, cara. Vou começar no. Tirando aquele que no Banco Imobiliário? Banco Imobiliário. Cara, vocês falem de banco Imobiliário que eu vou comer no meu pão. Porque ninguém deixava eu jogar essa porra porque falaram que eu não ia entender as regras. É, porque é difícil mesmo. Banco Imobiliário é um negócio complicado de você mestrar. Porque na realidade, Banco Imobiliário tem um único objetivo, né? Tipo, quão ladrão você é. Quanto mais ladrão você for, melhor você vai se dar no jogo, tá ligado? Seu objetivo é aprender as coisas ruins da vida. Tipo, foder seu amiguinho e roubar dinheiro do banco. Exato, você põe o seu bonequinho assim na casa do carinha que tem, por exemplo, 4 hotéis, você dá uma empurrada assim delicada assim no hotel do cara pra cair noutra casinha. Isso, você rouba, dá uma engrupida no hotel. Você. Caralho, velho! O jogo Imobiliário é o jogo que ensina o brasileiro a ser brasileiro, velho! Pois é, velho! Eu vou mudar o nome do Banco Imobiliário pra Brasileiro Imobiliário, né, cara? Banco do Brasil! Jeitinho brasileiro! Aí o que você faz? Você superfatura a grana da galera que para, ninguém tá percebendo, você vai lá roubar uma notinha de 100 do banco, tá ligado? Tipo assim, isso em qualquer jogo. Mas é o Banco Imobiliário que introduziu isso, né? Tipo, a regra é simples: quando você não tiver grana pra pagar o banco, você tá fora do jogo, mas sempre tem um jeitinho, né? Peraí. Não, faz um empréstimo aí, cara. Isso, sempre pega um empréstimo, né, cara? Tipo, aí depois o que você aprende? Você aprende o que é o seguinte: se você tá na prisão e você erra todos os dados, cara, você não paga aluguel pra galera. Então você, tipo, tá de boa. Então o que você reza pra ir pra prisão? Cara. Porque você vai ser recompensado da prisão. Só pra ter celular, pra poder fazer ligações de boas aí, tá ligado? Bem, bem simples. Vai ter celular, consegue droga, consegue. Sim. Oi? Sexo é o principal. Ah, é bem mais fácil da cadeia fazer sexo do que fora dela, né, cara? Vamos combinar. Claro. Tipo, e outra vantagem da prisão é que você pode pegar e assassinar, sequestro, tudo que você precisar. Tudo isso lá dentro, cara, fica mais fácil. Você também pode pegar DST mais fácil, que é uma coisa boa. Ah, mas de acordo com o Magalzão do Show Show, cara, é, mais vale tu tomar uma pílulazinha, que é um negócio que cura bem rápido o DST, do que tu usar a camisinha e ficar se incomodando com aquele plastiquinho ali, né, cara, atrapalhando e tal. Então, cara, sei lá. Pô, e o estado? A solução não é necessária. É, porque assim, você pode fumar um derby e ter a DST curada. Exato, afinal o derby é o melhor. Mas o Banco Imunidade está transcendendo a realidade, né, cara? Porque o Estado faz isso hoje em dia. Se você... Falou Banco Realidade está transcendendo a realidade, é isso? Não, o Banco Imunidade está transcendendo a realidade. Está gravado, vocês não vêm falar que eu sou burro não, porque está gravado que falou errado. Olha que bosta que eu achei, né? Peraí. Banco Imunidade está mudando a realidade, né? Não, deixa eu falar, cara. Então, fala aí. Hoje em dia, mesmo assim, cara, se você for preso, você tá bem. Porque você tem bolsa, não sei o quê, sua família tem direito a caralho de coisa. E se você tá na rua trabalhando, você tá se fudendo, né? Basicamente, que é o Banco Imobiliário, né? E também, porque se as pessoas compram a Avenida Paulista e os outros lugares caros, tá fudido se cair lá, então. O Banco Imobiliário é legal, porque antigamente. Eu não sei como é que tá hoje, né, cara? Que moeda que tá no Banco Imobiliário? Qual que é o nome do dinheiro? Deve ser porque antes a moeda papel, mudava tanto, cara, que não tinha nome, né? A moeda do Banco Imobiliário era só dinheiro, né? Uhum. Sim, era papel, né? 200, mas não falava quanto, né? O 200 o quê? Era, eu sempre usei. Eu sempre usei dinheiro. Eu sempre falei real, cara. Sempre não, porque real. Antes era assim, né? Não, eu falava sem assim, dinheiro. É, antes mudava pra cruzeiro novo. Sim, rei. Rei, não sei o quê. Mudava direto, né? Então, tipo, zoei, tipo. Trocava, tipo, 1.000 escravos, né? O meu era uma casa na Avenida Paulista, tá 200 escambos. Ah, seu navio negreiro afundou. Pague tanto. Seu navio negreiro afundou. Você perdeu sua capitania hereditária. Pague isso. Isso aí jogava o Banco Imobiliário num pergaminho, né? Eu pensei a compre piada a minha agora, hein? Seu navio negreiro afundou. Tire o Alix do jogo. Mas é muito olha aqui. Então não fiz essa piada. Quem é lixo? Quem é lixo? Quem é lixo? Não conhecemos. Cara, banco imobiliário. Mas só que banco imobiliário. Olha, agora, olha que viadagem, cara. Pois é, cara. Tipo, tem nota de alface. Feito agora, com né? Papel reciclado. Vai ter o banco imobiliário pega. Pefa feito de plástico, feito a partir de cana de açúcar. Ah, cara, pelo amor de Deus, né, velho? Ah, a gente pode fazer uma cachaça com ele, cara. É o, como é que a gente tinha falado no outro podcast já? É o Banco Imobiliário Sustentável. É, cara, é muita viadagem, cara. Ou, mas tem um esquema, cara. Tem a galera da bike reciclada, negócio assim, né? Tu que manja dessas paradas. Não. Então, tem um esquema. Antes de começar o jogo, você já tem que tretar com os brothers pra saber quem vai ser o banco, tá ligado? Porque, tipo, quem é o banco é o vitorioso. Isso é um fato. Por que não joga, né, porra? Não, porque você vai pegar todo o dinheiro do banco, cara. Como você não perdeu nada com o Banco Imobiliário? Me fala. Não, eu jogava Banco Imobiliário com um sendo. É, então. Com as regras. Ah, não, eu não quero jogar, não. Então vai de banco aí. Ah, mano, na minha época não tinha isso. Todo mundo queria jogar e todo mundo queria ser o banco, tá ligado? Eu acho que nas regras oficiais. Você não tem graça. Devia ter alguma forma de evitar essa canalice, né, cara? Mas quem que lia a porra das regras? Era um puta de um livrinho enorme, cara. É grande pra galera. Tinha uns 10 anos. É, a maioria do regra a gente inventava, né, cara, na época. Daí a gente já vai entrar no famoso House Rules. House Rules, né, cara. Que normalmente o cara adaptava uma cacetada de coisa pro jogo, né? E era um jogo que podia demorar pra caralho, né, cara? Mano, ou. Oh, tipo, como é que fazia? Porque, tipo, quando eu jogava era muito pequeno. Então, tipo, a gente comia, começava assim na sexta noite, tá ligado? Tipo, jogava até umas 6 horas da manhã no sábado e ia dormir, deixava o jogo parado, acordava, continuava jogando o sábado inteiro e depois, tipo, terminava no domingo ainda, tá ligado? Tipo, porque a gente falou assim, ah, velho, chega aí, bagunça tudo assim, todo mundo perdeu e acabou, porque senão ninguém para. É, você tinha que. Era muito um jogo sem fim. É, não, não... Existe, na teoria não acaba nunca essa merda aqui. Só... Mas tipo, quando você joga. Eu não sei qual é que era a moral, é ganha que fica. Acaba assim, cara. Acaba um monte de coisa, mas não acaba o jogo. Acaba amizade, acaba. É, um monte de coisa. Acaba a fita até. Mas o jogo. É, a ideia é que forte. Só um cara ficasse no final, né? O tal do monopólio, né? Pra ficar assim um cara, mas... É, então, mas... Pra derrubar todo mundo, mas tem uns problemas. É, então, o problema é que assim... Ou, tem as variáveis, né? Se todo mundo rouba, ninguém perde. E nunca acaba. Isso é um fato. Se todo mundo sabe jogar, ninguém perde. Então nunca acaba. Se todo mundo é ruim, tipo, não tem graça. Então, tipo, nunca vai acabar o jogo, tá ligado? Não acaba também. É. Foi imobiliário um jogo muito safado, assim. E, tipo, tinha umas versões novas do Banco Imobiliário que, tipo, rolava cartão, tipo, meio que um cartão de crédito, sei lá, tipo, não era mais dinheiro. É, nota. Tem a versão nova. Ah, não, aí os caras estão atualizados, fica escroto. Mas aí acabou, como é que você vai roubar com isso? Tipo, não pode, então, tá ligado, né? Não trabalhamos esse jogo, cara, aí não gosta. Ganhe, por favor, cite mais um. Cara, agora que falaram em jogo foda que só resta um cara no final, vou falar de um jogo que eu joguei pra caralho, que eu jogo bem pra caralho. A cúpula do trovão, né? Cala essa boca, quem tá falando sou eu, fica quietado aí. Falando sobre War. War, cara. Outro jogo de que você vira madrugadas assim, inteira jogando. War, o que o Evandro pediu pra deixar por último? É, ah, eu escrevi no chat. Ah, o chat que eu não tô lendo. Quase morreu. Quer que eu fale no final ou deixa pra lá? Né? Corta isso. Não quero cortar nada não. Continua, vai, fala de War. Cusão. Ah, porque o Gui joga o bagulho direto, mas se eu jogo, eu sou cuzão, né? Ah, que filha das putas. Eu tenho moral. O Gui coloca coloca só a música de um filme, podcast, que é legal. Ah, o podcast é sobre o jogo que eu tô falando, não sobre a edição da porra do podcast, cara. Sobre o jogo. Cadê tua barba pra te respeitar, cara? É, pode crer, cara. Eu tenho moral, né? Que era o jogo que ia dar então, o tema do podcast de hoje é sobre edição de podcasts. A gente tem o Gariba e o Gui aqui. Fala aí, o que vocês acham sobre edição de podcasts? Eu acho que o Bruno é muito bom. Aí eu começo a causar também. É porque eu não edito porra nenhuma também, né? Pô, tem o Bruno também. Nunca esquece do Bruno, cara. O Bruno também, Bruno. Embora o Bruno faça um trabalho de merda, ele faz o trabalho. Então. Ele tem opinião. Mas beleza, vai, continua aí. Tá, é pra falar de War ou não? Sim, velho, cara. Continua. É, eu jogo pra caralho essa porra. Tipo, eu tenho mais ou menos as minhas estratégias de desenvolvimento de ataques e defesas e tudo mais. E é um jogo no qual eu já perdi amizades, né, cara? Tipo, porque eu não jogo War pra perder, cara. Eu faço alianças, eu traio os caras, eu quebro as alianças. Derrotas malucos, mesmo território. Vini, isso aí vai dar. Por causa disso, você tem quantos amigos, cara, de verdade? Então, tipo, vários ex-amigos. Né? Tipo, ele conta em nenhuma mão, porque não dá, cara. A última vez que eu contei, eu tinha dois. Um deles já virou ex-amigo no teu Facebook ou não? É, um dele é ex-amigo agora e o outro tá de cara comigo. Ah, então foi um sucesso, cara. Podemos dizer que você é um profissional em War. Não, é que eu jogo War pra ganhar, cara. Eu sempre uso as peças pretas, cara. Sempre uso as peças que eu chamo de Legião das Trevas. Caraca, é tipo, é os loucos que chegam pra causar o caos e ganhar. Exatamente. Como isso é errado, velho, tipo... No, mano, ia ser muito engraçado ver o Vini jogando comigo, porque, tipo, velho, eu sou o cara que mais caga pro jogo no mundo. Assim. Às vezes eu pegava e eu mudava o objetivo. Tipo, assim, tinha uma pessoa que eu não gostava jogando, eu primeiro destruía toda ela, tá ligado? Depois eu. Depois que eu destruí ela, daí a pessoa disse assim, o Evandro ganhou e eu me destruí. Ah, meu objetivo era destruir, tá ligado? Aí eu vou lá e posso completar meu objetivo. Cara, e o pior é que às vezes eu faço muito dessa, tá ligado? Às vezes eu pego o objetivo, daí eu... Tá, beleza, o objetivo é esse e tal. Mas eu não quero fazer isso, cara. Eu quero, sei lá, eu quero obliterar aquele magrão ali. Aí eu vou, eu destruo ele. Daí eu volto e tento fazer o meu objetivo. Ou se o meu objetivo for destruir aquele cara, eu começo a tentar fazer todo mundo destruir ele, cara. E funciona, velho. Às vezes funciona, cara. O objetivo, se você fizer seu objetivo, você cumpre o jogo. Porque o meu jogo, cara, é a conquista. Sim, cara. O cara cumpriu o objetivo do War, velho. Conquistar 24 territórios. É, mas... Não, não, cara, eu acho mais difícil, objetivo, cara. Mais tem que jogar dominação global, cara. Não, cara. Sim, exato. É como a gente fazia, cara. O objetivo mais difícil era 12 territórios com 2 exércitos em cada, cara. Porque o 24 terminando. Não, é que o 24 território, tu vai deixando um ali e vai arrastando até conseguir conquistar o 24. O 12 território com 2 exércitos era difícil pra caralho. Os caras começavam a te cercar depois, né, cara? É, e sabe o que é foda? Sim, também, cara? Os caras sacam já qual é o seu objetivo. Então, tipo, ele vai começar a eliminar uns exércitos e tal pra te ferrar. Então, tipo, vai dar um maior trampo, velho. Mas uma vez, cara, eu tava jogando e aí teve um amigo meu que no final do jogo, né, a gente se mostrou os objetivos e tal. Você tem aquele lance de tu revelar o objetivo e o cara dá 4. E aí ele me mostrou, cara, meu objetivo era destruir o exército preto, das peças pretas. Aí eu olhei pra ele assim, tu preferiu conquistar 24 territórios, né, dele. É, eu tentei, mas... Cara, não é brincadeira, velho. O cara joga essa parada. Às vezes o cara joga essa parada e fode com todo mundo, cara. Nossa, cara, o War na praia, velho. O cara ia pra praia e começava a chover. War, né? Já puxava o War. Às vezes o cara ia torcendo que chovesse já. É, era bem o cara isso, que levasse cara. 2 no jogo de tabuleiro, ele já queria, na verdade, que chovesse, né, cara? O cara levou o War e Jogo da Vida. Sim, é óbvio que ele não vai querer que ninguém vá pra praia. O cara que vai pra praia, sem a intenção tão fita, praia mesmo, é o que leva ou War ou televisão, tá ligado? Era bem isso, velho. Tipo, os negros descarados, né? Tipo, não consegue esconder, não sei, qual, que não. Qual tá War que você tinha, Miriam? Aquele lá que era feito com um monte de peças do tabuleiro, cara? Que era tipo um quebra-cabeça do tabuleiro? Não, então, Eu tinha o War 2, que tinha os aviões. Ah, o War 2 era maneiro, cara. War 2 não era igual o War 1, ele só era refeito? O design? Não, ele tinha uns aviãozinhos, tinha umas coisas. Ele tinha mais peças, tá. Mas é foda, bombardeio pode muitas coisas, pô. Você manda um avião pra atacar a galera... Eu tinha isso aqui, ó. Só que a gente usava House Rules e não usava aviões, cara. A gente não usava os aviões do jogo. Eu tinha esse. Nossa, esse tem a versão mais antiga do War. Ah, eu jogava nessa primeira. É, o tabuleiro aí, ele era montado, o tabuleiro, né, cara? Sim, é pra ele ficar guardadinho e sem cagar, você tinha que desmontar. Eu tenho aquele que dobra. Eu tenho aquele que dobra. Eu também. Hardcore era a gente que jogava o War com o dado D10, velho. Pra os ataques ser mais poderoso, velho. Nossa, velho. Não. Sabe que eu vou falar a partir de agora? É uma direta e eu... Ai, ai! Não vai caiu. Falar mais. O universo não deixou. Ah, o Darwin não deixou, cara. Caiu mesmo, olha. Eu ia falar um bagulho e esqueci. É, mas o War 2 é. Mas o. E aquela cartinha? E aquela cartinha marcada que o cara fazia com o objetivo mais fácil dele. Safadeza, hein? As pilantragens, né, velho? Sim, cara, tu ia lá, dava aquela marcadinha no conquistar a Oceania e a América do Norte, tá ligado? É por isso que a gente jogava mais dominação global, cara. E o problema de jogar dominação global é que as suas pecinhas acabavam assim logo, né? Não tinha como você conquistar todos os territórios e botar um ou dois exércitos nele, né? Então você tinha que usar exércitos conquistados, cara. Não, era fudido, cara. Puta, às vezes, tipo, quando tinha muita gente jogando, cara, que daí todo mundo começa com umas pouca peça, né, cara? Daí tu fica assim, puta merda, tipo, o jogo não demora pra engrenar, pra te começar a conseguir exército e coisa. Tipo, então, às vezes tava jogando, tá ligado? A galera meio que deixava de lado, falava assim, ah, não, cara, desencana os objetivos, vamos só tretar, cara, conquistar e matar os outros. Tipo, ah, não, demorou, vamos aí. O War acho que é um dos que mais tem inversão, junto com o Banco Imobiliário, né, que tem um monte de inversão também, né? War também tem versão pra caralho. Ah, eu lembro de ter visto aquele War que era. Império Romano? Era Roma, aquele. Império Senhor dos Anéis. Império Romano, cara, achei um foda. Tem um monte de versão também. Eles fazem várias versões. O War que eu sempre vi que parece que era o War Guerra Espacial, não sei se eu acho. Não, é verdade, cara. O Edson postou hoje pra gente, cara. Star Wars, né, cara? O Star Wars, cara. Puta, muito foda o tabuleiro do negócio. É muito bom. Eu vi que tem um aqui de War. Ah, não, não é War, esquece. É o War Resistance. É um nome do Halo, viu no Halo aqui, mas acho que não é War. O de Star Wars, acho que eu nem sei se tem versão brasileira esse Star Wars aqui. Tem sim. Coisa chegou a sair no Brasil? Achei, pô, achei. Achei aqui pra vender no. Achei foda. Mercado Livre, agora é caro. É, deve ser. Ah, sim. É, mas hoje em dia os jogos tabuleiros são caros pra cacete, velho. Esse clássico, ué. Vai olhar o. Sim, mas tipo, mas também tem a qualidade que é fodida, cara. Ah, sim. Pô. Mas eles pegam esses que são jogos clássicos, assim, cara, pau, preço lá em cima, assim. Eu fui procurar, eu queria comprar um detetive. Puta, nossa, cara, tá nem louco. Pense. Desisti de comprar um detetive. Ai! Pô, detetive é outro cara muito foda, né, cara? Porra, cara, como. Puta, que Coronel Mostarda matou com um candelabro na, sei lá, na sala de estar, um bagulho assim. Sala de estar. Tipo, tinha uns bagulho que eu não sabia nem o que era, tá ligado? Mas eu achava massa que vinha umas miniaturazinhas, né? Era muito style. Faca, coisa. Puta, que esse jogo era muito bom, cara. Era muito massa. E mais jogou o. Detetive. Não, o detetive era legal, cara, mas o... Se não tô enganado, o detetive que saiu primeiro aqui pela Estrela, ele era a versão pirata. A Estrela lançava assim a versão pirata, né? Porque não tinha o. Os personagens eram diferentes. Não tinha as miniaturas, por exemplo. É que algumas vezes as empresas elas não tinham direito sobre o nome do jogo também. Tanto que depois então... lançaram assim, como Clu, né? Banco Imobiliário é a versão brasileira do Monopoly. É. E o War é a versão brasileira do Risk. Exato. Risk, isso. Então, e o Clue é a versão original do Detetive. É, tanto que algum tempo atrás, na verdade, tinha aqui no Brasil o Detetive e o Clue. É porque eu lembro disso, cara. O Detetive é da Estrela e a Grow trouxe o Clue original. Isso. O Detetive original, entendeu, ele não tinha as pecinhas, cara, eram cartas. Esse jogo é inspirado num conto de Agatha Christie, né? Isso. Não sabia, não. Ah, esse era massa, cara. Puta, Clube, eu curtia pra caralho. Pô, mas Detetive era muito foda, cara. O foda é que, tipo, era um jogo que sempre que eu jogava, pelo menos, a galera já começava a avacalhar, tá ligado? Mais rápido que nos outros, assim. Tipo, o louco começava a roubar já. Ou começava a chutar de direto quem que foi que matou lá, o culpado, esse tipo de coisa, assim. Fulano, não sei onde tá o lugar. Eu já ganhava, tipo, na terceira rodada, tá ligado? Vou fazer complô, tipo, ah, não, deixa eu ganhar essa, cara. Fala aí, só que, tipo. Tipo, sem graça nenhuma. É, né? não faz sentido, mas rola, você tá ligado como é criança, né? É o Vini, que faz tudo pra ganhar, cara. O Vini tá aí. Não, cara. O que eu faço é diferente, cara. Eu tento humilhar e destruir os oponentes dentro das regras. Ah, tá. Só isso. Eu posso quebrar alianças que eu faço e tudo mais, mas é porque é dentro de jogo. Dentro da regra. E o cara tem que estar esperto. Aí eu tinha aquele que jogava o Or com as regras debaixo do braço. O Vini prestava atenção no que o He-Man falava. O He-Man falava pra não trapacear nos jogos. O jogo. É, cara. Não, tá aqui, ó. Na regra você não pode fazer isso, não, cara. Perdeu tua vez, vai pro próximo, tá ligado? Exatamente. É tipo, ele joga isso uma vez na vida, porque depois ninguém nunca mais vai querer jogar com ele, cara. Ele não tem mais com quem jogar. Isso é um negócio que é chato, tem até em outros jogos, não só no jogo de tabuleiro, que é o que a gente chama de metagamer, cara, que tem muito em RPG, essa porra aí. Tem sempre filho da puta que fica dentro. O cara sabe uma coisa fora do jogo. É. Ai, mas perante a regra, tu não pode fazer. Cara, o mestre sou eu e eu digo que é assim, cara. Acabou. Sabe? Não tem discussão. Mas, tudo bem. Pô, eu posso aproveitar então esse esquema do detetive e falar de um jogo que é muito foda. Que na realidade eu não sabia que isso existia direito até o ano novo. Tipo, antes de começar lá, a gente chegou muito cedo na casa do brother e ficou jogando tipo um RPG de tabuleiro, chama Zombicide. Nossa. Puta, nossa, esse é do sei, caralho, mano. É muito bom. E tipo, é o mesmo. Ó, vou te mandar aqui, olha. É tipo Hero Quest, sim ou não? É a mesma pegada. Tipo, tem um mapa como se fosse um detetive. Você vai andando livremente por ele com os bonequinhos. Só que esse aqui já é tudo bem trabalhado. Então tem tipo. Tem os bonequinhos mesmo, que são zumbis, que é a temática de zumbi, tem os seus personagens, tem caralho, uns monte de stats e tal. É tipo um RPG mesmo, todo voltado no tabuleiro, cara. Mano, é legal pra caralho. Tipo, a gente jogou umas 3 horas disso, assim. Não chegamos em lugar nenhum, todo mundo desistiu, óbvio. Mas, mano, foi muito foda, assim, cara. Muito foda mesmo. Então, tipo, eu pirei. É o mesmo esquema de RPG. Ele lembra muito o esquema daquele joguinho de pecinha que a galera jogava muito, como é o nome? Warcraft? Heroclix, na real. Lembra bastante aqui. Olha aqui. Heroclix é um jogo que é assim, ó. Tem Heroclix da Marvel. É, você DC, tem os personagens e eles têm uma. E eles têm um dial. Eles têm tipo um dial embaixo que tu vai rodando ele. Então cada clique que o personagem toma é um ponto de dano que ele leva. Ele vai ficando mais fraco. Aí você vai girando clicks, ele vai tomando. Mas tem esquema, tem um cenário. Isso, é o bom do cenário. Tem vários cenários. Por exemplo, a peça do Hulk, no primeiro clique, ela é o Bruce Banner. Então ele não tem nada. Aí quando ele toma o primeiro, aí ele vira o Hulk, que ele vira um treco cheio de habilidade, forte pra caralho, com ataque, é puta que pariu. E o jogo vai... E tipo... achei massa, porra, massa esse bagulho aqui, eu cliquei aqui, tem tipo, tem várias versões super trabalhadas aqui com zumbis de pés aqui, cara. Sim, ó, eu mandei o nome, Zombicide, né? Na verdade eu mandei no chat errado, desculpa, porra. Tá aqui, ó. mas só que, tipo, não, é muito foda, cara, é muito bem feito e eu não conhecia esse tipo de coisa, assim, tipo, cada personagem tem sua fichinha, então você vai matando zumbi, você vai ganhando level, e tem habilidade especial, e dá respawn do zumbi nos pontos específicos do mapa, você pega as armas, nossa, é legal pra caramba, assim, tem os objetivos específicos do mapa, assim, muito foda, tipo, eu vi essa parada, eu pirei, cara, eu achei muito, muito bom mesmo. Tem umas regras sólidas pra cara, caramba. Cara, o RG tal, tem uns jogos muito foda, cara. Tipo, o. Já viu o do StarCraft, cara? Pô, oh, deixa eu ver se não, não. Caralho, é o que eu achei. Puta, é muito foda, cara. As pecinhas, tudo. Nas papagaiadas do jogo, cara. Caraca, é R$700, velho. 700 conto. Caralho, cara. Ah, cara, esses jogos, eles são caros pra caralho. Tem um puta evento, cara. Dá um livro. Uma quantidade enorme de peça, cara. Isso é pra galera aprender a não emprestar essas porra. Caraca, daí depois peça elas tem? 180 pecinhas. Caralho, velho. Aí tem os exércitos das raças, coisas do tipo, e deve ter nas... Nossa, que meu, foda, eu venderia foda, minha família pro diabo, cara, pra ter um jogo desse quando era moleque, cara. Ô, vocês, amigo meu tem. Amigo meu tem e ele fez um diorama de jogada. Olha, que é muito foda, cara. Aí ele vendeu quem? Quem da família que ele vendeu? Vendeu quem? Foda, cara. Porra, eu curti pra caralho. Cara, mas eu acho justo o fato do jogo ser caro, meu. Porque daí tu não empresta essa porra. Mano. E aí eu sempre contigo. Porque eu emprestei o meu War. Nossa, já era, cara. Cara, eu não sei onde é que tá meu War. Eu nem falo. Eu não sei cadê meu War. Pô, mano, e tem aquela fita, né? Tipo, hoje em dia, tipo, é público diferente, cara. Não é mais pra galera, pra molecada. É pros marmanjos. É, tem um jogo pros molecadinhos ainda, né, cara? Mas esse daqui é pro marmanjo, né, cara? É, cara. Esses merda não jogam essas porra mais, cara. Eles não sabem nem... Sabe nem o que é isso, porque cara. Eu não tenho paciência, mano. A gente já não tem paciência, os caras não vão ter menos ainda. Hoje em dia, os jogos, eles são ação. E se não para... Pô, não, claro que a gente tinha paciência. É, quadrado. Não, mas na nossa época... É, a gente tinha... A gente dava madrugada. Tirava madruga jogando. Mano, na nossa época a gente jogava contra, cara. A gente não passava da primeira fase. Hoje os caras jogam God of War e dá quadrado e zero o jogo, tá ligado? Tipo, é diferente a realidade. É, mas você vai explicar pra galerinha Call of Duty aí. Não, não que seja muito melhor, só é muito menos preguiçoso. Você vai explicar pra galerinha Call of Duty aí sobre o Switch isso. Deu uma bugada hard aqui, cara. Godocou, bonito. Repete, Zuit, repete que você godocou. Você vai explicar pra galerinha Call of Duty aí, regra de jogo, cara? Eles vão se cansar rapidão, cara. Pois é, cara, pois é. E tem mais um aí. Ah, sei lá. Ah, eu já acabei de falar um, se alguém quiser falar. Fala dos mais clássicos mesmo, tipo xadrez, gamão. Pode ser. Escolhe um aí e fala. Sabe jogar. É gamão ou o que a gente tá falando aí? Quem sabe jogar gamão? Levanta a mão aí, se acusa. Ninguém, eu já tentei, né? Ninguém. Velho, mas eu não consegui, é muita regra mesmo. É, não conseguiu porque não existe regra, não faz sentido aquele jogo. Tem regra, velho, não é isso. Não, o jogo é um monte de bagulho cagado num triângulo, tipo, hã? Que foda-se essa porra, cara, eu não quero saber de peças no triângulo. Se alguém estiver ouvindo e souber jogar... É Se alguém dos comentários souber jogar e você estiver ouvindo esse podcast, cara, primeiro que você tem problema, porque você sabe jogar gamão, você posta todas as regras lá nos comentários. É, mas não, mas xinga a gente aí no comentário e fala uma regra. Depois a gente pesquisa no Google e vê se é verdade. Mas se você pesquisar, a gente vai saber. Tipo, se for o alguém burro, sei lá, tipo, que comentar falando verdade, isso, tipo. Cara, porque olha isso, eu nunca entendi. Eu vejo nos filmes cara jogando aquela porra. Eu digo, caralho, que merda é essa? É sempre um velho jogando, cara. Gamão é um jogo de velho, cara. Sim. Sim. Não sabe jogar gamão, velho? Cara, uma vez eu acho que eu aprendi, cara, mas não tenho certeza. Olha aí. Não, eu digo assim, porque eu e meu primo a gente ficava tentando jogar e não dava certo. Aí um dia a gente leu assim o manual e começou a rolar o jogo. E o jogo rolou tudo, então, mas a gente não tinha certeza se entendeu a regra certa, tá ligado? De repente a gente tava inventando. Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! Oi, xadrez aqui, quem teve a vida salva na educação física? Opa! Ou só eu era o nerd magrelo que ficava jogando xadrez? Cara, né? Era não, tu ainda é o nerd magrelo, cara. Não mudou. Bom, na moral, cara, eu não abandonava a educação física por causa de xadrez nem fudendo, mas eu jogava xadrez. Ah, eu largava. É, eu joguei uma vez. Na aula eu aprendi. Eu aprendi a jogar xadrez, acho que eu tinha o quê? 6 ou 7 anos, cara, que aprendi a jogar xadrez. Mas sabe qual que é o problema? Depois você vai começar a ficar bom, tá ligado? Tipo, as pessoas perdem a graça de jogar. E tipo, a gente jogava assim, vale. Como é que chama aquele movimento lá que você mata já direto com um cheque bispo, lá, frade, cheque pastor, acho que é frade, é isso, essas porra. É, tipo, cheque bispo, cheque pastor. É. A gente cortava essas paradas, tipo, mano, não vale fazer isso, vamos jogar de boa, porque, tipo, senão acaba a graça, tá ligado? Mas aí, parado. Ixi, o Flammer também bugou, tá, vocês. Bugando. Nossa, alguém repete, repete. Não, não é isso, Flammer, repete tudo. Repete que bugou tudo aí, por favor. No xadrez, a sua estratégia é quebrar a estratégia alheia. Se você sabe que o cara vai aplicar aquele cheque logo no início, busca uma maneira de evitar que ele faça aquilo. Mas, velho, sim, você vai fazer isso com um movimento de um peão. Mas, mano, sim, mas só que, tipo, beleza, a gente sabe fazer isso, mas é a pessoa que não sabe, a gente joga e, tipo, ganha em 4 aquele rodadas. Aquele cara que você vai jogar, jogar contra na educação física, cara. Tipo, velho, cadê a graça? Acabou o jogo em 2 minutos, pronto. Ele vai sentar com o cara emburrado e você não vai jogar mais. Por quê? Porque acabou o jogo. Vai chorar e vai achar o pior jogo do mundo, tá ligado? Ele acaba com o teu jogo, aí vocês jogam de boas, tal, tranquilo e. Ah, na minha cabeça só. Ele... Tido, velho. Ou de repente ele vai quebrar o tabuleiro na tua cabeça e vai embora, tá ligado? É bem provável. Amigo meu, ele é xadrista profissional, tá ligado? Aí ele já me chamou pra jogar com ele, eu saí chorando, tá ligado? Tentei aplicar um desses passezinhos já pré-programado e ele quebrava minha jogada rapidinho, sabe? Era escroto. Sim. Pô, mano, a gente vê esses caras jogando às vezes assim, eles têm aquela mesa na sala e tal, e eles jogam por dias, né, cara? Eles jogam, param e depois voltam. Eu não tenho as moral, pelo menos eu não consigo fazer isso, não. Esse pai desse amigo meu, ele gerava a partida pelo telefone, pô. Tipo, ó, fulano, tá um lugar, tá um lugar. Não, mas antigamente, cara, os caras jogavam partidas que demoravam anos, meu. Porque eles jogavam partidas por carta. Cada carta eles entregavam e tinha um movimento. Aí tava, tipo, eu aqui no Brasil e o Flamer lá na, sei lá, lá na puta que pariu da Europa. Aí vinha uma cartinha dizendo, Rainha H12. Tipo, um negócio assim, ó, Rainha H7. Aí o cara botava a rainha lá. E o jogo ia desenvolver. Sabe o que é mais merda que acontecia muito em xadrez por correspondência? É quando alguém errava a posição da peça e não tinha mais como relembrar onde é que tava voltar, a carta, né, antiga. Cara? Aí então, tipo, alguém mandava uma carta e aí, cara, essa peça não tá mais no jogo. Aí começava a discussão por carta, sabe? Porra, mas os caras não tinham cada um seu tabuleiro. Os caras não tinham cada um seu tabuleiro pra poder ver ali. Mas o que imagina tava fazendo. Que um move a peça errada, sabe? Um lê errado a peça e montou toda casa, aí não tem a peça lá mais. É, e ferrou, né? Ferrou total, cara. Ferrou a estratégia, cara. O meu primo tem ainda. Outro, imagina se o tabuleiro cai no chão e já era também. Meu primo tem esse tabuleiro aqui, cara, que é muito foda. É um. Tem dois, inclusive, né? O tabuleiro Azteca. Nossa. Tabuleiro Azteca. Mas o negócio que eu acho é massa. É de pedra, as peças é tipo Azteca e Conquistador Espanhol, cara. Aham. Eu jogava mais por causa disso. Mas o que eu acho massa é justamente. Os xadrez que os caras adaptam, tipo xadrez do Senhor dos Anéis. É, xadrez temático, né, cara? É muito foda. Sistemático, cara. Foda. Você é louco, o negócio é muito denso, meu. E é caro pra caralho. Aqueles do Star Wars, cara. O xadrez mais... merda. Não, foda-se Star Wars. O xadrez mais lindo que tem é o xadrez de Blade Runner, é velho. Nossa. Xadrez ah, não vi esse filme aí, não gosto. Não, sacanagem. É, cagada essa porra. Não, eu vou o xadrez, cara, eu nunca consegui jogar xadrez porque, tipo, não tinha quem jogar, tá ligado? Aí quando tinha, o cara era muito bom, então, tipo, eu nunca consegui aprender a jogar direito essa porra, tá ligado? Mas é bom se tu começar a jogar com gente que jogue muito bem, cara. Daí tu te acostuma a tomar uns cacete e quando tu joga com cara que tem de porra nenhuma. É, aí você percebe que a vida é da mesma forma, cara. Aí o tabuleiro do Blade Runner. A vida vai te dar um café de tempo todo, cara. Caraca, que bagulho style. Vamos ver. Sim, cara, mas nunca tinha quem jogar. Olha que foda. Como é que eu vou jogar um bagulho desse? Como é que eu vou comprar um negócio desse, tá ligado? Ah, tá. É baseado naquele jogo da cena do Blade Runner. Não, esse é xadrez mesmo que eles jogavam. E esse xadrez aí é perfeitamente idêntico. É uma réplica perfeita. Eu achei que tinha ali os replicantes de um lado, o humano do outro. Não. Escroto pra caralho, né? Uhum. Pega ali o Deckard de Mob, daí tem outra mina lá. Caralho, que escroto. Esse aqui é o xadrez que a galera mais usava na era vitoriana pra jogar xadrez por correspondência, né? Desde parede. Ah, deixa eu ver. Ah, que da hora. Que da hora, cara. É, muito da hora mesmo. Que foda. Isso é massa. Nossa, que revolucionário. É, uma ideia bem simples, né? Como é um quadro legal, também, cara. Né, cara? É, então, é foda que é tipo um quadro, cara. Fica muito estranho. É um quadro, deixar na tua casa, assim, daí ia lá a criança mexer, tá ligado? E tirava do cara as peças. Podia, não, sei lá, dá um terremoto, ó, tá, e cai tudo no chão. Ah, cara, mas era, se der um terremoto, minha última preocupação é ter um xadrez. Se ele tivesse em cima da mesa, ele não ia cair, né? Pois é, cara. Ah, bem, mas se tiver um xadrez padrão, se der um terremoto, fodeu também, né, cara? O xadrez padrão vai aguentar. Eu tinha um pequenininho, cara, que era uns furinhos, tá ligado? Daí, tipo, as peças iam encaixando nos furinhos, não tinha como não cair, assim. Tem magnético também, né? E tem magnético, é, eu ia dizer, tem magnético também. Magnético, dá pra dar uma resolvida. E aqueles xadrez, tipo, da vida real, tá ligado? Que você mesmo vai movimentando as peças gigantes e tal, é mó style, cara. Tem que Harry Potter isso, tá falando? Harry Potter. Só que é diferente, cara. Do Harry Potter as peças se fecham sozinhas, elas se destruíam. Ah, né? Tipo, mas tem algumas praças, não lembro onde que eu vi, cara, que os caras tem umas peças gigantonas e daí o cara tem que movimentar a peça mesmo. E o tabuleiro é tipo do tamanho de uma praça, assim. Não. Um campo de futebol, e as peças pesam 100 kg cada uma. Tem um xadrez lá do... Você jogar só quando você é maromba. O xadrez daquele filme, tá, do Mel Brooks, cara, que ele joga com pessoas. O rei da França joga com pessoas, né? Aí ele fala, o rei come, cavaleiro come a rainha. Aí o cara vai lá e começa a comer a rainha. Bispo come a rainha. Todos comem a rainha. Não, cara. Não, cara. Mas, tipo, não, mas era tipo uma parada grande, assim. Era tudo grande, tipo, pra gente jogar mesmo. Aí pega, você tem que ir lá, arrasta, igual o Vini tava falando, arrasta a peça e vai movimentando, cara. É tipo diferente, a visão de jogo que você tem é uma outra, né? Você tem que pensar de uma forma diferente, mas é mó legal, cara, é mó legal. Ah, é legal. Como se você realmente estivesse na treta, né? Como se você fosse uma peça. É. Você só tá mexendo com mais dificuldade, mas é tipo isso. É, não, porque o xadrez, tipo, xadrez box, campo de batalha, né, cara? É, aí no caso você ia olhar, você ia estar no campo de batalha, é uma situação. É bem isso. Porque o xadrez foi criado pelos árabes, não sei o que, a rainha antigamente era o grão vizir, que blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá. Deixa eu citar um jogo que eu achava meio bosta, daí vocês falam se você curtiu ou não, que era o jogo da vida, cara. Nossa, eu curtia pra caralho. Nunca joguei. Cara, eu não lembro direito como é que era o jogo da vida. Eu acho que eu joguei muito poucas vezes. Ô Flamengo, o que você falou? Velho, que eu não consegui ouvir. Você vende seus filhos no final do jogo pra dar mais dinheiro. Sim, cara, é a melhor parte, velho. Eu chegava você lá e começava a vender tudo contigo. Não. Ô Flamengo, você vai contar, conta. Não conta a lenda urbana, cara. É que no final do jogo, você, tipo, na teoria, você tinha aquele julgamento de Deus, uma coisa assim, né, cara? Era o dia do julgamento, né, que o cara fala. E aí você ganhava uma grana por cada filho. Era tipo um Bolsa Família, cara. Ia pro asilo. Deus te paga. Eu vendia tudo e ia pra um asilo, cara. Eu pegava os carrinhos, que eram as peças pra brincar de carrinho, tá ligado? Porque eu não gostava do jogo. Eu ficava brincando. Aí você, ou você, de repente, você ia pra um puta asilo legal, ou você ia pra uma casinha no meio da floresta, cara. Então, mas sabe o problema, cara? O problema é que, tipo, eu já vi o jogo da vida e falei, nossa, que bosta, eu nunca nem cheguei a ver o tabuleiro do jogo da vida, assim. Na minha frente. Porque, tipo, eu já tinha maior preconceito, nunca jogava, tá ligado? Sim. Eu achava chato, achava chato pra caralho. Era foda porque tu jogava no dado pra ver a profissão que tu ia cair, cara. É. Aí tu caía nas profissões bostas, que ganhava pouco pra tipo caralho. Tipo jornalista. O teu colega caía tipo médico, assim, tá ligado? Então ele já saía ganhando mais que tu, todas as rodadas do jogo. É, no comecinho você podia escolher, ou você ia fazer a universidade ou você ia direto pro trampo, né? Se você fizesse a universidade, era um puto num caminho comprido pra você seguir. Você já saía um pouco na desvantagem. Mas você ganhava mó grana. O cara que ia pro trampo direto, né? Ele saía rápido. Aí se fudia. E tinha aquela parada obrigatória, cara, né, tipo, do casamento, você era obrigado a se casar. É tipo a vida mesmo, cara. Você tá ligado que a família dela é rica. Então você se obriga a casar com a mina pra tentar ganhar alguma coisa. Sim, cara. Porra, tinha foda, as cartinhas, velho, de dinheiro, pô, tinha. Olha aí, seguiu o tabuleiro. Olha o tabuleiro aí, seguir pra te ver. O tabuleiro sai daquela parte. Tabuleiro eu manjo. É que eu, tipo, assim, eu mesmo não joguei. É, dá um livro isso aqui. Com... As duas saídas, eu conheço, né? Eu ia dizer, cara, tipo. A saída da universidade, mó grande pra caralho, né, velho? É, dá uma maior lesão. Tô vendo ali. Eu vou pelo caminho fácil aqui, Negócio. É, pra vender meus filhos logo. É, eu quero vender meus filhos logo. Cara. É aqui embaixo, você vê, ó, aqui, ó, dia do juízo, né? Lá do lado esquerdo, né? Você tinha aquela parada obrigatória, o dia do juízo. É, tô vendo aí, ali, ou... tem isso, aí, cara, falência. Isso. Cara, eu fudi isso, cara. Tipo, ele era chato porque ele era baseado na vida, né? Tipo, véio, o que você quer fazer alguma coisa pra fazer na vida, cara? Tirando o banco imobiliário, que é baseado na vida do Brasil, tá ligado? Tipo, foda-se, cara. É. Vingança, o processo pro perdão. Eu não conheci. Aí você. Porra, tipo, um bode comeu suas orquídeas premiadas. Caralho, meu, vai se fuder. Ah, caralho, achou o petróleo, ganha até 400 mil já foi. Isso, cara. Achou o petróleo. Caralho. Achou o petróleo, é mentira. Você nunca vai achar o petróleo na sua vida. E aí tu ia parando, aí tu ia parando. Tipo, eu ficava feliz quando eu caía no. Quando eu caía nos bagulhos pra pegar filho. Porque daí eu enchi o carro, chegava lá vendendo tudo, né, cara? Falava uma grana. Você teve gêmeos, e o cara. Eita! Yes! Não ouvi o que você falou, cortou o Flammer. Godocou. Essa é a música que você deveria tocar quando você tá jogando no banco imobiliário, velho. Qual música? Qual música, cara? Pera aí. Nossa. Mestre. O Valdinho. Não, eu não vou ouvir isso. Ah, não vou ouvir agora. Desculpa. Desculpa, cara, não vou. Vou ouvir, 7 minutos e pouco e vai carregar, vai. Não vou ouvir também, cara. Saída. Eu não gostei do comece título. Com tanto e um carro. Se quiser seguro do carro, pague 1000. Cara, era fodido esse jogo, desgraçado. Era muito legal. Tipo, conserto no tipo carro. Kart Life em jogo de tabuleiro, né, cara? Kart Life é, não, cara, é um jogo fodido. É, era um jogo fodido. Você cai nas piores casas já do jogo da vida do todo. Uhum. Comprou o livro, pague 2000. Caraca, eu, tipo, mas eu não quero comprar essa porra. É o livro de estudo, cara. Nossa, alguém tá dando uma interferência, sei lá. Vocês ouviram? Não ouvi, mas acho que é o Vini. Deve ser, sempre é. Não sei se puta. É o Vini. Tava... Nossa, tem um bagulho de Dungeons and Dragons? Que da hora, cara. Ah, é, o Dungeons and Dragons. Eu tenho aqui no. Aí, cara, nunca... Pela Grow, cara. A caixa vermelha, né, Vini? Ô, eu tenho isso aí, cara. Eu tenho ela, tá aqui do meu lado, cara. Você tem? É nossa, vermelha. Cara. Deixa eu pegar uma imagem do tabuleiro. Lendária caixa vermelha. Eu tenho. Cara. Tabuleiro, ele é uma mapinha de uma dungeon, e aí, tipo, tu faz os personagens são todos feitos de. As miniaturas são de papel, cara. Então. Isso, cara, tudo de papel. O cara e tudo mais. Ah, nossa, cara, mas dá um tempo pra jogar. Dá um trampo, mas. Ô, é, e daí? Ô, Vini, tu acha que. Tu acha que vale alguma coisa se... essa caixa aí? Acho que dá pra te levantar cara, um trocado. Se tu levar num slip e os caras. Se tu levar num slip e os caras avaliarem bem. Cara, não, tipo, vou vender a minha. Não sei, os caras vão jogar o posto lá embaixo. Tem que, tipo, nessas lojas que os caras fazem, tipo, card game, campeonato, esse tipo de coisa. E sim, tipo, as devir da vida, assim, tá ligado? Porque aí, tipo, eles compram legal se pá o preço, assim, então. É, mas é que é difícil os caras achar um kit desses completo, né? Por exemplo, o que eu tenho já não tem mais os dados. O meu tem tudo. Compra, O meu tá estado de novo. É, o meu tá meio velho, tá chumbeado, mas... Se eu joguei duas vezes, foi muito. Ô, Evandro, troca um desse aí por um do Star Wars, ou um daqueles do... do World of Warcraft, era isso? Não, do StarCraft. Sim, StarCraft. Trocava aquele dos zumbis aquele. Pô, aquele zumbi é massa, massa, cara. Mata pra caralho. Pô, oh, RPG é um jogo. RPG é jogo de tabuleiro, né? Em alguns eles também. Depende. Essa caixa conta como um. É linda, velho. Ela conta como um jogo de tabuleiro, cara. Ah, mas sim. O esquema é a gente não incluir RPG nessa parada. A gente tá falando dos tabuleiros. Mas os RPGs de tabuleiro acho que são válidos. Por exemplo, como Strategy Games. É, tipo o. Não, não, tô Warcraft, falando RPG de papel que a gente joga. Não, Warcraft não, não é. Warhammer. Warhammer 4000! Warhammer 4000, cara, que é muito foda. Warhammer é o jogo. Ah, velho, quando você vê armaduras de combate maiores que um. Tanque de guerra, velho. Mas vai mais jogos que mais se lembra. Combate, cara. Combate, cara. Que você tinha todo. Você tinha o tabuleiro com. Você tinha o exército vermelho, azul. Cada pecinha era uma patente, né? De um soldado e você movia as suas pecinhas pra. O Exército Vermelho, que eu não me lembro, eu tive há muito tempo, mas o Exército Vermelho era comunista e o azul era americano? É, não, na verdade não tinha. Não, era só vermelho e azul. Era só o Exército A contra o Exército B, não fica. Mas olha que legal a caixa da edição brasileira, né? Tentando ver. Que é tipo ditadura militar, né, cara? Tem o chapéu do Geisel e. Ah, mas o combate era muito caralho, era muito tenso. Ah, mas era legal, cara. Eu aprendi as patentes militares por causa desse jogo, também, cara. Eu também. Por mais que há, tipo, sargento, general, coronel, essas patentes assim que são, não sei um termo certo, mas ela não é uma coisa... Tá simplificado pra caralho. Não é só general, né? Essas patentes... Tá simplificado, mas, porra, já foi uma ajuda foda, né, cara? É, quando eu tava na fila do alistamento, a primeira coisa que eu lembrei foi do combate, cara. Caraca. Só a gente enchendo o saco. Tava chorando. Não, mãe, não me deixa entrar, mãe, não quero ficar aqui. Ah, não, aqui onde eu moro. Às vezes chegou lá o general com um tabuleiro de combate, assim. Ô, mano, e tem um bagulho que, tipo, dava a maior satisfação do mundo. É, tipo, de repente, quando o maluco ia atacar o teu espião com o 10. Com o general. Lá, general, não era? É o Marechal. Marechal. Não, era Marechal. O general era 9. É, enfim, esse. Aí o tipo, você. Ah, eu vou atacar pra matar. E pegava, era o espião. Eu vou sair. Ou então a bomba, cara. Que a única duas formas de matar o Marechal era a bomba, ou o espião. É, mas a bomba não se mexia. É, tu tinha que deixar ela bem posicionada lá no seu negócio pra atrair o cara até ela. Né? Mas era massa, cara. Estratégia, né, cara? Era um jogo Estratégia. Tipo, uma coisa que eu não lembro. Se fosse tipo. Iguais, os dois morriam? Ah, não lembro, cara, mesmo. Isso é verdade. Eu acho que os dois morriam, cara. Ah, eu não lembro, cara. Mas eu acho que sim. Fazendo tempo que eu não jogo essa porra. Décadas, cara. É, também. Faz muito tempo que eu não jogo Mas isso. Mas o objetivo era pegar a bandeira, né, cara? Sim. Era pegar a bandeira. É o pegar a bandeira ou matar o bagulho exato, todo do outro, né? O exército do cara. O que viesse antes. Sei lá. Ai! Tipo, mudando de assunto muito master, cara. Tinha um que eu adorava, que era o cara a cara, tá ligado? Ah, é, cara, o cara a cara. Cara, velho. Era muito foda. Não, era o cara a cara, não era? Que tinha um bonequinho lá, às vezes, que você tinha que ficar usando, ou era uma versão mais nova dele, não sei. Que, tipo. Eu não sei o que eu tô falando, na real. Mas é porque, tipo. Ah, sim, cara a cara. Cara a cara era esse aqui, ó. Não, sei, mas não era o cara a cara que, tipo. Depois tinha uma cara que você tinha que descobrir. Depois, se passasse um tempo lá, girasse o relógio e ninguém descobrisse, todas as peças voavam. Ah, ai, não, esse era outro cara. Assim. Não tô lembrando, mas era outro esse aí, cara. Não, o cara a cara. Era aí. O cara a cara, aquele esquema, tipo, ah, teu personagem tem isso, barba. Isso. Sim, você abaixa esse todos. Que você tá falando era beleza. Outro, cara, que tinha uma cara enorme, você encaixando as coisas, os detalhes do rosto, né? Talvez seja cara a cara mesmo, só que é um pouco diferente, porque você montava a tua cara ali. Virar pra você, sei lá, e o maluco tinha que descobrir uma pegada isso, dessa, senão perdia, tinha um tempinho, certeza. Tipo um cronômetro. É um timerzinho que você girava e depois ele... Isso. Eu que explodia lá e voava todas as peças. Eu não lembro se era cara a cara o jogo desse aí, cara. É, eu não consigo lembrar o nome do jogo também. Caralho, que... Nossa, mandaram um bagulho que é muito fodido. Ah, é o do Warhammer. O Warhammer, né? Cara. Do Warhammer. Se eu tiver a chance de jogar uma vez no Encontro Internacional de RPG aqui em São Paulo, cara. Cara, que da hora, cara. Assim, a regra é simples, mas o tabuleiro é impressionante pra cara, se o cara tem, né? O cenário, nem tabuleiro, é um cenário, né? Fica muito massa. Uhum. É um cenário, é muito foda, né? Foda pra caralho, cara. Caralho. Muito massa. Eu lembro quando eu jogava Heroclix, que tinha galera que jogava Magic Knight também, que é bem massa. Sim, sim. As peças e tal. Mas Warhammer não, porque o Warhammer é. Warhammer parece ser caro pra caralho. Com certeza, é muito caro, velho. Ah, sim, um tabuleiro desse. Então, não fazia muito sucesso com o gurizado. Tabuleiro, sei lá, um cenário com uns 2 metros de coisa, assim, cara, de comprimento e tal. Sim, alô. E aí o cara tem que ficar usando as reguinhas pra medir, pra ver se acerta, se não acerta. E o caralho é 4, é mó massa, velho. Dá uma trabalheira pra jogar essa porra, mas é muito massa, cara, de ver. Olha, uma outra, outro que eu lembrei, cara, lembrei que eu tinha, quando era bem, bem moleque, que era esse aqui. Era o Não Entre Pelo Cano. Cara, eu vi, eu Não Entre Pelo Cano. Esse aqui é o cara vai montando até chegar no final. Isso, assim, isso. Ah, massa. Que massa. Ah, isso é massa. Cara. Aí, cara. Nossa, eu não manjo isso não, jogava, cara. Jogava no celular, essas porra. É, mas também tem isso. Tipo, é tipo um minigame de Bioshock, né, cara? Isso, é tipo um minigame de Bioshock, cara. Tive muito no celular esse estilo Não Entre Pelo Cano. Assim, o cara vai montando, chegava no final, não faltavam. É, você tinha que ficar sabotando os outros caras, né? Tinha as cartinhas, sim, tinha que sabotar os outros caras pra. Ah, e tinha umas coisinhas legais pra caramba, que era tipo, tinha umas pecinhas, cara, que vinha junto. Tipo uma chave inglesa. O deck, pra, o lugar pra você guardar as caixas, é tipo uma banheirinha, cara, com um ralo. Aparece ali o. Mais ou menos, né? Ah, eu não sabia que tinha, cara, tipo, esse assim. Eu só jogava no. É, eu mandei um link aí, clica na segunda ilustraçãozinha, cara, pra ampliar a foto. Tô vendo. Vamos jogar hack de Bioshock. Tinha a chave em inglês, cara. Ô, Vini, rapidão, Vini. Vini, tenta mutar teu telefone, hein? Teu microfone. É, o Vini tá lá tatuando. Ah, tomando cu, porra! Caralho, cara, que raiva que deu agora, meu. Porque eu tô usando outro fone, cara. Eu tô num outro computador, velho. E mesmo assim tá essa porra, eu não sei explicar. Eu não sei. Cara, deve ter estática no teu cérebro. Deve ser. Só pode, cara. É a única explicação, ó. Que não tem como, cara. É outro headset, é outro computador. Eu já fiz teste. Caralho, é 4. Não sei, cara. Agora fiquei puto. É o demônio, é o demônio. Satanás! Sai, Satanás! Vai dar uma olhada na tua cabeça, vai ver se tem jeito pra comprar. O demônio. Ô, galera, deixa eu puxar uma aí que vocês. Vocês devem ter jogado bastante Imagem e Ação, cara. Nossa, nossa, cara, é mesmo. Porra. Imagem e Ação eu não jogo, cara. Imagem e Ação eu destruo meus oponentes também. Eu jogo pra caralho. Fodão, porra. Tanto demais, tanto da mímica quanto do desenho, cara. Também o Vini faz os bagulho abstrato, claro que ninguém vai ganhar. Ninguém entende, ele ganha. Cara, não, eu consegui, cara, uma vez eu consegui fazer um desenho que era. Consegui fazer um desenho de olho fechado e o cara acertou de primeira, cara. E a palavra era empoleirar. Quem? Como é que tu vai fazer uma pessoa entender uma porra dessa assim? É foda, cara, é foda mesmo. Empoleirar. Quando caiu umas imagens, tipo, eu preferia desenhar, eu preferia quando era de desenho do que mímica, né, cara? É, eu também acho que eu preferia. Era mais prático. Mímica eu acho uma merda. Porque mímica, além de eu não saber fazer, eu também não entendo porra nenhuma que a pessoa tá fazendo. Pô, mas é sem a roubalheira de escrever o bagulho, por favor, né, cara? Tipo, não, escrever não, né, cara? Porque tinha uns caras que fazia. Não sei, começava a escrever lá. Tipo, muito ridículo, pode escrever, né? Eu fazia com desenho, né, cara? Se o cara não soubesse, começava a cravar o lápis na cabeça do cara. Dentro da porra, filha da puta. Tá, e tá, quer falar, tá ligado? Não cara, pode. Tá aqui. É, né? Foda. Começa a dar soco na mesa, tá ligado? Caralho, era foda. Puta, eu achava muito máximo. O Flamer deu o comentário mais adequado do Não Entre Pelo Cano, um jogo de macho. Quem der furo, perde o jogo. Mas, porra, cara. Imaginação é maneiro, mas tinha que se desenhar mesmo. Imaginação tinha um dado que era... Eram dois dados, não era? Um que era pra acumular. Tinha ampulhetinha, tinha uma ampulheta, né? Eu lembro. Não, eu joguei, tinha uma ampulheta. Depende qual imagem é. Ah, não. Tinha ampulheta e tinha o dado que falava se desenhava com a mão trocada, se você fazia mímica. Isso. Não era umas pegadas. Era com olho fechado. Tinha aquela que você não podia tirar o lápis da folha, senão você já perdia, né? Tudo bem. Era foda, cara. Era legal, cara. E o objetivo era tipo o quê? Era só passar o tempo e acertar os bagulhos, não é? Não, é que era tipo assim, fazer duplas, tá ligado? Não, tu podia fazer duplas, entendeu? Tipo, isso. A pessoa. Era um tabuleiro, a pessoa ia andando e jogava em dupla. Tipo, tu tinha que fazer a mímica pra tua dupla acertar. Se acertasse, você continua avançando. Ah, só pra avisar aqui, ó, um beijunda pro Marcel, que acabou de ficar online no Skype aí. Beijo, Marcel. Beijo, Marcelo. Tá muito, amor. Eu não vou falar nada porque no último podcast eu mandei beijo até pro Mo, cara. Você lembrou que o Mo tinha namorada, né, cara? Ele tava bêbado, tava. Eu tô sóbrio, Marcelo. Beijo pra você, cara. Tava largadinho, Vini. Deu um beijo pra todo mundo. Eu bebo e fico facinho. Que merda. Uma puta safada. Ô, Gariba, tu tinha pedido aí no chat aí pra puxar um aí. Ah, sim. É, fora a puxada da maconha. Segui aí. Não é essa puxada, velho. Desculpa, cara. É piada repetida, né? Pior de tudo. Porra, ah, mas foi boa, da mesma maneira, cara. Toda vez eu dou risada com isso. Mas... Swiss, cara maluca. Quem? Cara maluca. Cara maluca, pode crer. Que era a mesma pegada, só que com uma cara que fica pulando e você toma no. Ele tava me xingando, cara. Isso, cara. Tinha um jogo parecido com esse que era dos monstros também, que tipo, tinha umas cartinhas dos monstros, e aí ficava um track que vira monstro, girando, vira monstro, vira herói. Ah, vira monstro, vira herói. Cara. Não, vira monstro, vira herói era do Decalque, não? Era de Decalque. É, eu não lembro. Era um joguinho de Decalque. Agora não, Gariba, por favor. Então, cara, é um jogo que eu não lembro o nome dele, pra variar. Mas ele tinha a mesma pegada que Heroclix, só que ele era de navio do século XVIII, XIX, mais ou menos. Aí você podia jogar ou com o Império Francês, ou o Império Inglês, podia jogar com piratas também, tinha várias facções. E como no Heroclix você comprava os navios, eles vinham em pequenos busters, né, em pequenas coleções e tal. Era muito foda, cara. Mas eu não lembro o nome do jogo. E... Cara, tinha um jogo parecido com esse que era o jogo do Piratas do Caribe, cara. Que era que tu tinha o pulo tal para que. Pirates, eu acho que era Pirates, alguma coisa assim, deixa eu procurar aqui. Aí você montava o barco, ele vinha desmontado o barco, né? Aí você montava. Então, por exemplo, o cara te batia e ele só atingia a sua proa. Daí você só perdia a proa, mas você não perdia o barco por inteiro. Aí você podia tentar reconstruir. Não é esse não, porra. É um batalha naval, você não anda com as peças, ô demônio. Lógico que você anda. Você anda pra ludibriar teu amiguinho, cara. Mandou batalha naval primeiro, cara. Porra, ladrão! Não tem nada no jogo conseguir por causa disso. Se alguém já jogou batalha naval com o Gariba aí, já sabe que ele é um filho da mãe, ele é roubado essa porra. Gariba? Que gariba? O que que eu falei, segui, cara? Não roubo, não. É isso aí. Eu sou honesto, cara. Ontem eu joguei truco e os caras ficaram reclamando jogo, que eu não conseguia mentir. O negócio, eu segui ficar mentindo no jogo, cara. Não terminava nunca essa porra. Pois é. Por isso que durava 10 horas um jogo de... normal. Esses jogos, assim, pula pirata, pula macaco, pega a vira mesa... Vira a mesa, conta como jogo de tabuleiro. Não, também. É jogo só, cara. Não, acho que não conta, não. Agora conta, cara. Então fala, pode falar, velho. Já citei, né? Já citei. É. Não, só pra citar mesmo. Esse joguinho era maneiro também. Esse joguinho da estrela, explosão, Guerra das Aranhas. É, o Pega Pug. Vários negócios. Ah, cara, vamos falar de Super Trunfo também, cara. Cara, tio jogos dos ratinhos do que? Joguei, lembra daquela porra? Eu tinha aquilo, meu. Ah, eu lembro. Não sei se eu lembro. Como é que era? Os queijos. Não é que o Flamengo era pra deixar pros caras de gente, não? Eu tô zoando, Flammer. O jogo tinha uma base de plástico e aí tu tinha tipo duas varetinhas com um ímã na ponta e as varetinhas tu fazia movimentar os ratinhos. Aí tu tinha que pegar os ratos, tinha que pegar os queijos e levar os queijos de um lado até o outro. Do meio até o outro. Que pegasse, mas... É, eu não lembro dessa porra, cara. Acho que é pegar o queijo, eu não lembro não. não sei se quem mexeu no meu quê, sei lá. Esse é um livro, Vini. Ah, é o livro. Não, não, não, cara. Como assim? Mas a moral do jogo era essa, cara. Vamos começar a encerrar aí o... Rouba queijo. Rouba queijo. Google, cara. Google manja. Nossa, eu conheci... Nossa, esse jogo é muito foda, cara. Mas isso é muito antigo. Porque, tipo, eu joguei já joguei atrasado quando eu joguei, tá ligado? Rouba queijo? Não é? É que você tem que ficar movimentando os ratinhos isso. Com o bagulho que é magnético. Rouba queijo, cara. Então, rouba queijo. Tipo, eu lembro que tabuleiro... o jogo acabou perdendo graça porque eu engoli dois queijos, que eram dois ratinhos. Aí pegou o jogo. E depois eu que roubo que os bagulho, né, cara? Tinha um que era quebra-gelo também. Tinha... Ah, é, tinha quebra-gelo. Quebra-gelo. Quebra-gelo, cara. Quem falou ali no chatzinho, mas eu tinha o pular macaco, cara. Quantos macacos levei na cabeça, velho? Pular macaco era foda, cara. Pô, e tu mirava no gelo. Quebra-gelo que tinha martelinho, isso, né? Isso. Cara. Era massa. Cara. Martelinho e urso no meio ali, você tinha que equilibrar tudo pra o urso não. Isso. Era muito. Cara, eu se não tô enganado, cara, o comercial do quebra-gelo antigo era feito pra aquele personagem do Chico Anísio que era um bebum, cara. Aí ele ficava com duas pedrinhas de gelo assim na garrafinha na caixinha de whisky dele, uma coisa assim, cara. Cara, eu tô. Anos 90, anos 80 era qualquer coisa, né? Não tinha lei, cara. Era bagunça. Né? Era bagunça total. Sim, cara. Vamos pra encerrar aí, então. Pra encerrar, vamos com as considerações e cada um fala um jogo que faltou aí, de repente. Pode ser? Pode ser. Se alguém... Eu tenho. Então tá, então fala aí, seguinte. Tipo, começa contigo. Eu jogava um que era um jogo de tabuleiro do Senhor dos Anéis, cara. Que, tipo, era meio que a galera do bem contra os orc lá, né? E seu objetivo era ir andando. E tinha um cenário que é um tabuleiro meio estranho. Tipo, depois eu vou pegar uma imagem e mostro pra vocês. Aí você tinha que ir pegando as fichas de movimento e você tinha que ir até lá pra destruir o anel, né? Então você tinha que ficar andando até chegar lá no, na montanha. Só que aí tinha os orcs, daí vocês batalhavam. Eu não lembro como é que funcionava bem os ataques, mas eu acho que, tipo, sei lá, acho que quem atacasse primeiro ganhava. Ou tinha um bagulho de vantagem. Não era Hero Quest, cara? Tem vantagem. Era com dado assim também? Não. Era tipo, era um monte de cartinhas. Era tipo uns. Sei lá, hexágono, sei lá o nome desse tipo de forma geométrica. E você, era por cartinha. Você pegava uma cartinha, essa cartinha correspondia ao teu movimento. Então você botava ela no quadradinho da frente do seu, né, do seu campo. E lá falava pra onde que você podia. Pra você podia andar. Ah, sei lá, na cartinha tá falando que você podia ir, tipo, pra frente, pra trás ou nas diagonais. Então você escolhia um e ia. E você ia se movimentando assim, tá ligado? Então você tipo, tinha que ficar pegando as cartinhas certas. Pra conseguir chegar até o caminho, mas aí tipo, tinha umas tretas antes, então você tinha que tretar contra os maluquinhos, aí tinha carta de ataque, de contra-ataque, tipo, carta armadilha, carta que era anula, então que você enganava seus amigos, então tipo, você conseguia fazer umas paradas assim, cara. É tipo, não é muito legal não, mas era um jogo que eu lembrei que eu não falei. Silvini? Cara, um dos que eu gostava de jogar, por mais que... Não parece, mas era o Palavras Cruzadas, cara. Eu gostava de jogar. Aquele que tinha as letrinhas nas pedrinhas. E daí tu ia formando as palavras, ia ganhando pontos e tal. Ah, sei, cara, sei. Cara, era um jogo massa, cara. Eu gostava pra caralho de jogar aquilo. Tenho o meu aqui. E eu acho que era isso, hein? Tipo, de jogo de tabuleiro. O nome era esse mesmo? Era palavra... É, eu acho que era Palavras Cruzadas. Em inglês é Scrabble. Isso, Scrabble. Foi a palavra cruzada. Eu só mandei uma foto aqui do tabuleiro do Senhor dos Anéis, olha como é que era mais ou menos. As fichinhas ali, tipo aquela azul que mostra a direção que você pode seguir, e você tem que chegar aqui pra destruir o anel, tá ligado? Aí, tipo, onde aquele negócio preto ia inimigo, os inimigos iam se movimentando pra poder salvar também, que tipo, atrapalhar a tua vida, tá ligado? E é mais ou menos assim. Cara, tinha um tabuleiro assim, Senhor dos Anéis também, parecido no jogo Em Busca dos Anéis Perdidos, Odyssey, cara, mas esse é um assunto pro outro dia. Fala o teu aí, Zé. Cara, eu lembrei um que eu curtia pra caramba, que era o Interpol. Ah, era foda, cara. Era foda, era muito Interpol, bom. Interpol eu curtia pra caralho. Era tipo um espécie de detetive, só que mais esquisito, né? Você tinha que ficar indo. Então, era bem. Era dividido em tipo quadrante de um mapa. O quadrante mesmo, e um mapa, né? De Londres, cara, onda, né? É, então, era bem foda, cara. Mas eu lembro que era bem complexo. Tipo, pra gente começar a jogar com a galera, levou muito tempo até entender a regra e ver como funcionava. É, porque você tem que ir de um lado pro outro da cidade, né? Aí você tem o metrô, o táxi ou o ônibus, né? E o tempo que você leva pra ir de um lado pro outro, assim, cada transporte tem um tempo diferente que você leva pra ir de um lado pro outro. E isso, enfim, interfere na hora de você pegar o bandido e tal. Mas era maneiraço, cara. Era maneiro pra caralho, cara, esse joguinho. E aí eu encontrei duas coisas, rapidão. Isso aqui é aquela propaganda do personagem Chico Anísio que eu falei, não era do quebra-gelo. Ah, era do Cacá e Balão, disso, cara. Do Cacá e Balão. Só que ainda é errado, cara, isso. Porque é um pinguço. E o jogo tem que ficar equilibrado, cara. Era que os bonequinhos ficavam se equilibrando, né? E bota um pinguço na propaganda, cara. Ah, faz sentido, cara, eu lembro dessa propaganda nos gibi mesmo, cara. Os gibi da Disney tinha essa propaganda com. Eu não lembro qual é esse nome desse personagem aqui do Chico Anísio, cara. Mas eu acho que era uma Zambuja, cara. Cara, que foda, velho. E o outro que eu lembrei também, esse aqui rapidão, que era o jogo de Turf, cara, deixa eu ver. Turf, que porra é essa, cara? Corrida de cavalo, cara. Cara. Nossa! Uma vez eu ganhei um jogo desse, só que tipo, eu era muito novo pra entender as regras. Aí trocaram por um de corrida de cavalo que era só jogar dado e mover as peças, tá ligado? Tipo, tu é muito burro pra jogar isso aqui. Toma esse aqui que é só jogar o dado. Ah, e só pra encerrar, assim, o jogo que que vinha nas imagens da Nestlé, cara. Chocolate Nestlé dava um joguinho. Ah, esse eu ia falar. Esse eu não vi, cara. Esse eu ia falar, porque... Então fale. Tipo, deu muita nostalgia aqui, cara, que era um tabuleiro que tu juntava as embalagens dos chocolates Nestlé e trocava por esses tabuleiros. Eu tinha todos, cara. Tinha o espacial, tinha o... O da Fórmula 1. O de Fórmula 1, né? E o do Rally, cara. E o do meio, acho que o do Rally, isso, Rally. Eu tinha o espacial e o do Rally, legal. Cara. Cara, muito foda. Muito massa. Gariba? Só queria citar aqui o jogo do tabuleiro do Digimon, que eu não tive, não joguei, mas tenho existe. Certeza absoluta. Existe sim, procurei no Mercado Livre, existe. Mercado Livre existe. E tenho certeza que é muito melhor que o jogo de tabuleiro do Pokémon, não que é. Eu também nunca tive. O jogo do tabuleiro do Pokémon joguei. Era muito bom, era muito foda, cara. Era incrível, na moral. Mas eu nunca joguei o do tabuleiro do Digimon e sei que é muito melhor. É só isso mesmo. Tá bom, galera. Beijo. Tá bom. Flamer tá vivo? Pelo jeito não. Não, passa pro próximo. Não tem mais próximo. Ah, e uma última coisa. Alguém de vocês inventava jogo de tabuleiro? Ah, eu inventava. Claro, eu inventei. Cara, inventava regras, cara. Mas eu nunca inventei um, não. É, tipo, eu inventava regras. Pegava o tabuleiro pronto e inventava regras. Não, tá, tipo, uma vez que eu tive que fazer um jogo de tabuleiro de biscuit, tá ligado? Pra aula de artes, assim, na escola. E era muito maneiro, mas dava muito trampo. Então, tipo, a gente meio que cagava, assim. A gente catava a parte de trás das caixas, né? A gente catava a parte de trás das caixas e desenhava lá os nossos jogos de tabuleiro na parte de trás das caixas do jogo tabuleiro. Sim. Original. É. Porque comprar uma cartolina pra fazer um negócio. De jeito nenhum. Vini, fala aí. É, o que eu fazia, eu juntava, tipo, pegava alguns jogos, assim, ia misturando algumas peças e tal, ia fazendo meu próprio jogo, sabe? Tipo, eu achava massa. Eu peguei o tabuleiro do... Cara, pra te ter uma ideia, uma vez eu peguei o tabuleiro do jogo do combate e fiz um jogo do Cavaleiros do Zodíaco usando peças de War como cavaleirinho, cara. Assim, era um treco bem viajão, mano. É tipo, a imaginação tem que funcionar uma hora dessas, né? Senão fudeu. Sim, o esquema. Cara. Tá certo. Mas então tá, galera. Ficamos por aqui. Curtam a nossa página lá no Facebook. Não, só pra falar, ó. Agora, como eu que corro atrás dessa merda aí, eu posso falar, o crédito é todo meu. A gente foi patrocinado, a gente tá sendo patrocinado por um canal do YouTube, um canal pequeno aí, chama Porta dos Fundos. Então não ouçam a gente, cara. Segue Porta dos Fundos e assistam os vídeos dele que você vai dar dinheiro pra gente, tá? Então desliga esse podcast aqui, vai ver os vídeos dele pra dar grana pra gente, tá, cara? Não, cara. Acessem lá o nosso canal. Como é que é? Assinem o nosso canal do YouTube. Assistam os vídeos do Porta dos Fundos e curtam e compartilhem e adicionem os favoritos. Que a gente ganha dinheiro com isso. Sigam o Twitter, que é muito bem administrado por mim. Chupa, Vini. Que é @ Porta dos Fundos. começou a administrar ontem, né? Que era tipo. Tô se achando, né? Entrem na fanpage Porta dos Fundos. Criem fake do Porta dos Fundos no SKFM. E é isso aí. Sala da Delícia. E era isso, pessoal. Encerramos por aqui. Até mais. Falou! Aí. A summer.